Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensino! Eles lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, um podcast que não fala sobre nada, Chorume, aqui no chorume.com.br, e do meu lado esquerdo ele, o maior filósofo de todos os tempos, o Wesley Zop. Olá! E aqui também do meu lado direito, ele que come todo mundo e não pergunta quem é... Gabriel Asmar, a Maria Gadu brasileira e masculina ou talvez mais feminina, não sei. Sou eu. E hoje, como nosso visitante convidado especial, ele, que não é Mogli, o menino lobo, mas é Kal-El, o menino porco, conhecido como, também como porquinho. Não pelo fato de fazer porquices, não, mas porque ele aparenta ser um porquinho fofinho. E aí, gente, tudo bem? Também conhecido como porquinho que tem orgasmo em 30 minutos. Pelo cu. Mas é orgasmo. Orgasmo é orgasmo. É orgasmo. Sexo é sexo, é? Não importa. Não importa por onde. Meu corpo e minhas regras. Exato. E aqui, comandando esses porcos carecas cabeludos, eu, Douglas Domiciano Ganso, é um prazer estar aqui. Wesley Zop, diga por que semana passada não teve episódio desse podcast. Porque fomos fazer uma excursão no Himalaia, nem lá não tinha sinal de internet para postarmos este episódio. Ah, muito bem, gostei. E temos aqui uma leitura de e-mail. Não é possível. É verdade. E não foi o Wesley Zop que mandou. E nem minha mãe. Quem mandou foi Vitor Greco. Vitor Greco, que já teve uma história sua contada aqui no episódio dos bêbados, né? Gabriel Asmar contou uma história de Vitor Greco. Greco, que não é grego, mas gosta de levar beijos gregos, e chamando ele de Putinha, né? O nosso apelido carinhoso pra ele é o apelido de Putinha. Então ele acha que ouviu, talvez, não sei, e na vingança, ou no anseio, na esperança, mandou este belíssimo e-mail. Lerei. Uma poesia? Lerei. Música triste, por favor, de fundo aí, pra gente ler esse e-mail. Olá, Chorume! Gostaria de dizer que estava com dificuldades de fazer cocô e decidi ouvir o podcast de vocês enquanto tentava e realmente enquanto ouvia o podcast conseguir cagar como nunca. Sou muito grato a vocês. Amo vocês. Fui. É esse mesmo. Essa risada foi sua lendo o e-mail ou ele escreveu? Não, ele escreveu. Ele escreveu. Pausado desta forma. É, exato. Acho que sim. Gostou da minha interpretação? Muito boa. Obrigado. Eu sou conhecido como poético. Antônio Fagundes dos podcasts à toa. Na verdade, eu me chamo assim, ninguém me conhece. Nunca ouvi. Mas tudo bem. Então, o que você tem a dizer sobre esse e-mail, esse belíssimo e-mail do Vitor Greco, Gabriel Asmar? Ele que você já comeu muito. Sim, é um cu conhecido. Sim. Eu queria agradecer por ele ter enviado o e-mail, né, ter abarrotado a nossa caixa de entrada de e-mail. E futuramente será convidado aqui para cagar ao vivo. Ah, sim, para cagar pela boca, para bostear. Bostear. Né? Eu admiro as funções que esse podcast vem despertando, mesmo que seja uma função orgânica e tão importante que é o ato de cagar. E porque não erétil. Chorume melhor que a que tive. Exato. Ouça, se você não cagar, a gente devolve o seu dinheiro em 24 horas. Ele é uma prova viva de que pelo cu você não tem só orgasmo, tem outras funções também. Né? Sim, que você não conhecia, né? Não. É uma função secundária, né? Fisiologia avançada. Vou testar quando chegar em casa. Uma função... Não vou usar mais esse catéter e essa bolsa. Criança não trabalha, criança dá trabalho, Gabriel Osmar, você que é um apresentador aí de temas, esse podcast é sobre o quê? Pra quem quer ouvir essa desgraça? Que de uma de todas as minhas habilidades, uma é apresentador de temas. Né? Sim, tá no seu currículo. Sim, o tema de hoje é bizarrices do trabalho. Bizarrices do trabalho? Mas é possível isso, Wesley Zop? É possível. Então fique aí se você quer ouvir as bizarrices que acontecem em ambientes que trabalhamos, ou em vezes que trabalhamos, em lugares que trabalhamos, qualquer coisa relacionada a trabalho, bizarrices de trabalho, fiquem aí e ouça esse podcast até o fim. Tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, tudo outra vez. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Para começar, acho que nada mais justo que o ouvinte saiba quais as nossas profissões, além de podcasters e viventes da boemia da internet. Gostei dessa, acho que eu vou mudar. Essa vai ser minha principal. Vou pôr até no Facebook. Então, Wesley Zop, diga aí formalmente qual é a sua profissão. Eu trabalho com manutenção de computadores, venda de artigos de informática, tudo relacionado à informática, conserto e venda. Oh, você é um técnico de informática, porém mais que um técnico. Ah, não menosprezando a palavra técnico. Não. Porque senão eu vou apanhar do super-homem aqui. Você é o quê? Você é um empreendedor da informática. Você é um empresário da informática. É assim que me chamam na rua. Eu diria mais. Ele é o Fábio Porchat da informática. Não! E por que não o juiz da informática? E por que não o Jailson Mendes da informática? Ah, Deus. Ele é um pai de família da informática. E por que não a Pemba da informática? Então, o que vamos dizer? Se a pessoa precisa de qualquer coisa de micro, manutenção ou venda, você que deve chamar. E Kaleo, vulgo porquinho, vulgo pig boy. Não, eu tenho uma dúvida. Vulgo super pig. Antes de você perguntar a profissão de Kaleo, gostaria de eu fazer uma pergunta, que todo mundo deve fazer essa pergunta. Pergunta. O seu pai era fã de Superman? Ou foi coincidência? Eu espero que não. Não, porque... Eu espero que não. Não, porque é o nome da hora. Deve falar, não, ah, Kaleo. Sim. Não, mas Kal-El é um nome bíblico também, se você não sabe. Eu não sabia. Acho que não, eu inventei isso. Ah, então. Eu blefei. Eu fugi. Fold. De acordo com meu querido pai, diz ele que uma noite ele estava sonhando e tinha um filho que chamava Kal-El. Aí ele fez a loucura no outro dia e pôs meu nome. Simples assim. Simples assim. Não é porque ele era fã do Superman. É, espero que não. Se ele tivesse sonhado que o filho dele chamava-se Elvira e fosse um travesti, você tava fudido, né? Tava ferrado. Durante a infância. Não, pai, eu não sou travesti. Vai ser travesti. Não. Elvira. Elvira, não fale assim do seu pai. Pensou assim, ele quer ter um filho, não, ele quer ter um filho homem, ele quer ter um filho super-homem. Ah, então. Mas você não gosta do seu nome, cara? Gosto, momento... Cara. terapia. Momento terapia. Mas você não gosta de não Superman. Não deixa de ser uma bizarrice do trabalho. Apesar das pessoas perguntarem se é apelido, de onde que vem, abreviação do quê, eu gosto do nome, cara. Mas você não gosta do Superman. Gosto também, sou fã dele. Por que você falou, tamo graças junto. A Deus, espero que não. Ah, você acha que seu pai ia ser muito bicha? Mais ou menos. Talvez ele ia falar, porque eu não queria me chamar Clark. Ah, e o que que seu irmão Bruce Wayne acha disso? Seu pai é como João mesmo? Hank Pym. O Wesley Zob comete a infância de misturar Marvel e DC, né? É, não. Ignorante. Não precisa, tá tudo junto. Ah, só falta falar que a mãe dele chama Nick Fury. Ou Nick Field, como vocês me conhecem. Nick Field é foda. Né? Nick Fury. Meu avô chama Stan Lee. É. Agora, voltamos ao assunto principal, apesar desse tema ser mais interessante. É, como zoar o nome do Kal-El? Pode ser o próximo episódio. Pode ser. Mas diga aí, qual é a sua profissão? É, testador de camisinhas extra grande serve? Não, conta não. Como profissão ou não? Não, não. Não, não, as registradas. É. As que trabalho você voluntário. Realmente faz. Não as que você invade a fábrica. Isso daí não é. Uma escrito testador. Já sabemos, você já foi preso por causa disso, mas não é uma profissão. Eu sou técnico em edificações. Técnico em edificações. O que um técnico em edificações faz, Kal-El? Ele é um pedreiro estudado. O cara que estudou pra ser pedreiro. É. Muito bem. E você, Gabriel Osmar? Então, é a profissão introdutória ou a civil mesmo assim? Introdutória? Você falou, vamos... O que é uma coisa introdutória? É. Vamos falar sobre... Pra ser introdutório, vamos falar das profissões, né? Não, qual a sua profissão? Você vai falar daqui dela e as pessoas precisam saber. Eu também sou técnico em edificações. Técnico em edificações. Então, temos dois técnicos em edificações aí. E vocês trabalham juntos? Não. Nunca trabalharam? Mas pra... Já trabalhamos juntos. Mas para as pessoas que não entenderam ainda o pedreiro estudado, o técnico em edificações é simples. Você tem, ó... Vamos explicar no universo Pokémon. Certo. Você tem o Charmander, que é o pedreiro. O Charmeleon é o técnico de edificações e o Charizard é o engenheiro. É isso. Nunca vi uma analogia melhor. É, porque tudo... Todas analogias do Gabriel tem que ver com bola e pokebola. É, tudo. Ou Maria Gadu. É. Ou Romero Brito. Eu, apesar de fazer essas interpretações... psicológicas, eu não sou terapeuta nem psicólogo. Eu não, sou... não sou. Não fala isso. Não sou, cara. Eu sei que você tá me pagando horas e horas de terapia aí. Há sete anos que paga. É ilusão. Desculpa, não resolveu até hoje por causa disso. Mas tudo bem, você só pagou R$500 a hora, era um valor simbólico também. Eu você sou... pede pra ele deitar no divã? Então. De bunda pra cima. Eu estranho isso, mas... É uma técnica russa, nova. Sim. Mas, então, eu sou professor. Professor, um educador, como costumo chamar. Sim, um educador. Mas é de matérias gerais da vida ou uma específica? Então, eu costumo brincar, mas não brincando, né? Que, na verdade, as pessoas me contratam para dar aula sobre a vida. Como não existe essa disciplina, então eles assinam lá geografia. Mas, na verdade, eu ensino sobre a vida. Eu educo sobre a vida. Mas, parabéns. Formalmente, na minha carteira lá tá professor de geografia. É isso aí. Você quer saber a capital de Roraima? Você pergunta aí. Roraima? Eu já começo aí. Uma das bizarrices da minha profissão é as pessoas acharem que eu sei a capital de todos os lugares do mundo. E todos os rios, o afluente do rio Pirapora que passa em Roraima. Não, mas não é isso que o professor de geografia faz. Acho que isso é o básico. É, eu quis saber isso aí. Não sou. Não sei capital de porra nenhuma. Não é uma enciclopédia. Não sou uma enciclopédia. Com Wesley Zop, começando aí por bizarrices da sua profissão, o empreendedor da informática. Gostei, gostei. De forma porjada, é saco, né? Tudo bem. Bom, como na apresentação eu expliquei, trabalho também de vendas na parte de informática. Mas uma certa ocasião eu trabalhava para uma empresa e eu ficava na parte de entrega dos micros. Foi aí que surgiu o GPS humano. Sim. Porque vivia na rua entregando mapa. Pra quem não sabe, acho que a gente não introduziu isso ao público. A mitologia. Acho que não. Wesley Zop também tem uma característica. Diria mais a lixologia. A lixologia. A lixipédia ainda não tem isso. Sim. E é o quê? O Wesley Zop também é conhecido como GPS humano. Conhece qualquer rua, boca furada, qualquer rua do submundo, qualquer rua é um GPS humano. Atualizar, ele é atualizado 24 horas por dia. Mas não conhece a capital de Roraima. Talvez. Não, mas esse aqui é demais. Mas uma rua da capital de Roraima. Aí eu os conheci. Ele conhece até a viela que passa no meio da plantação de cana. Exato, cara. Conhece tudo. Tudo bem. Daí me passaram o endereço. E era um endereço fácil aqui em Americana, São Paulo. Porque você é o quê? Você é o fodelão, né? Não. É um endereço fácil. Você é o melhorzão, né? Endereço fosse pra todos. É o Fábio Porchat dos GPS. Não é uma rua escondida, é uma rua chamativa. Sim. Então, passei, fui lá, entreguei. Na hora que eu chego lá no lugar, a pessoa não tava esperando uma entrega de mapa. Daí eu falei assim, nossa, o cara, né, que me atendeu. Nossa, meu avô é foda, cara. Fez uma surpresa pra mim. Então, eu falei, isso aí, né? Isso aí, vamos nessa. Vamos, né? O cara me ajudou a descarregar o carro. Você se sentiu o Papai Noel. Sim. Daí, montei toda a máquina, instala as coisas, instala a internet e tal. Daí, e o cara ali, nossa, meu avô é demais, cara. Já pediu pra trocar plano de fundo. Não, já foi mexendo. Imagem da conta. Ele já entra nos RedTube aí. Nós assistimos juntos. Vamos ver se funciona o live mesmo. Vamos subir um vídeo nosso aí. Sobe três então, né? Depois de 4 horas lá. Não, daí o pessoal da empresa me ligou, falou assim: Wesley, onde que você está? Que o cliente está reclamando que você não chegou ainda com a máquina. Eu falei, eu tô aqui, acabei de entregar, acabei de montar tudo. Já subi 3 vídeos. Tô aqui pelado, meu. Como que eu não entreguei essa máquina? Daí foi brigar com o cara. Hein? Não. Daí ela falou assim: não, você não tá em. Isso é um endereço americano que eu tava. Você não tá em Santa Bárbara, endereço tal? Falei, não. Tô aqui, né? Eu expliquei a rua onde eu tava. Ela, não, mas não é aí. É no outro endereço. Porque ela me deu o endereço errado pra essa mãe. Daí eu cheguei pro cara, paguei os vídeos, postaram. Eu falei, então, não é aqui. Essa máquina não é daqui. Não era pra você, é em outro lugar. Oh. Foi errado o endereço, né? E daí ele, eu sabia. Meu avô nunca ia me dar nada mesmo. Meu avô, aquele pão doce. Me ajudou a embalar chateado. Chateado. Tá, daí... Imagina a situação broxa da tua vida ali. Mas foi. O cara se falou. Você quase falou, não, vou deixar essa máquina aqui. Não, eu fiquei chateado de falar. Não é aqui. Meu, mas ele não contou a segunda bizarrice dessa história, né? Quando ele realmente chegou pra entregar no lugar certo, o cara recebeu um computador tudo esporreado. É. Eu falei que era pasta térmica. Na tela, sim, na tela. Passa na tela, passa em todo lugar. A web fica pegando fogo ali de transcursos. Era pra esfriar o cooler. E torna subir vídeo no RedTube agora no lugar certo. Mais 4 horas de maratona. É, tudo. E aí, Gabriel Asbar, você que... O pedreiro estudado. O Charmeleon brasileiro. Charmeleon brasileiro aí. Eu vou... Vocês estudaram juntos, né? Você e o Porquinho, o Caléo Garcia. Nós cursamos... Infelizmente. O técnico em edificações juntos. Tivemos várias histórias bonitas, um amor platônico. Foi bom enquanto durou. Sim. Ou foi bom enquanto endurou. E depois chegamos a trabalhar junto no mesmo escritório por uns 2 anos e meio. Sim. Mais ou menos. até perceberem que vocês também postavam coisas do RedTube. Sim, né? E que éramos irmãos. Sim, eu mesmo. É, bem nojento. Filhos da mesma mãe capivara. Mas, aproveitando aí a minha bizarrice introdutória, vai ser falando sobre esse rapaz aqui que estamos convidando, que estudou comigo, trabalhou comigo e que teve o seu nome zoado aqui. Não, teve, não, foi zoado. Foi questionado. Questionado. Tudo bem. Então, a primeira bizarrice eu vou falar sobre isso, né? Um belo dia, estamos no trabalho, toca o telefone. E daí, ó, de costume, a gente... escritório de engenharia, Gabriel falando, alguma coisa assim. E, às vezes, a gente não chegava a falar o nome. Aí o cara ligou, ele atendeu, escritório de engenharia, daí o cara falou... Com quem eu falo? Ele, com o Kaléo. Aí o cara, então, com o Kaléo. É o Cucaléo, cara, Cucaléo. E o pior é que outras vezes o cara ligou e do mesmo jeito. Então, Cucaléo. Já virou. Você não ia depois falar pro cara, não, meu nome é Kaléo, né? Cucaléo. Já atribuiu o Cucaléo. Essa situação se arrastou por quase um ano. Por isso que ele mudou de emprego. Não aguento mais ser chamado de Cucaléo. Até o patrão tava chamando de Cucaléo. Ô, Cucaléo, não! Não, sou o Cucaléo! Até o meu crachá tinha o nome errado. Eu não era reconhecido pelo meu nome, pelo meu trabalho. Foi jogar na Europa. Cucaléo, a torcida. Cucaléo! A torcida no campeonato mundial de técnico de edificações, né? Os caras veem quem sobe parede primeiro. Cucaléo. Corrida de carriolas. Corrida de saco de cimento. Exato. Só que cheio. Cheio. Aí a torcida. Cucaléo. É arremesso de tijolo. Aí ele não aguentou, mudou o nome só pra Cuca. Cuca. Não gostava do Léo. Não gostava. É porque se alguém pergunta quem é o seu Cuca, eu falo, seu Cuca é eu. Pode ser também. Nossa, acabou de invocar pra Sônia. Pra Sônia foi invocada. Nossa, o nível pra ser nossa dessa piada é mais do que 8.000. Mas já que você está aí no nível desse Cucaléo, já que você está aí, então diga uma bizarrice que aconteceu das vezes que você trabalhou. Ah, cara, eu trabalho em obra, né? Eu sou um cara de obra, eu sou bem queimado, né? De obra. E a gente aprende várias coisas úteis pra vida, né? A gente aprende, por exemplo, a dar apelido para as pessoas. Ah, isso é uma função. É. A gente aprende que peão é o único ser, a única classe trabalhista que consegue ter o apelido como o nome do estado de onde ele veio. É o Ceará, é o Maranhão, é o Piauí. O Roraima. É o Roraima. Não, isso é verdade. Isso é um conhecimento bem interessante. Né? Isso daí você estudou pra fazer isso, né? Vocês deviam ter a disciplina lá, né? Vamos aqui, como pôr apelido nas pessoas. Sim. Aqui. Veja só, você, Cucaléo. Ha! Gostou? Já improvisei. Entendeu, gente? É assim que funciona a obra. É assim que funciona a obra, gente. E aí, o que mais você tem de bizarrice? Ah, a gente conhece algumas pessoas, né? A gente conhece algum apelido, só que é legal você conhecer o apelido e você conhecer a história por trás daquele apelido, né? Por exemplo, a gente conhece o Resto de Onça, né? Porque ele chegava todo dia pra trabalhar, assim, chegava todo arranhado, né, todo machucado. Aí ele falava que era porque a mulher dele fazia amor com ele assim. Que bonito, fazia amor. Talvez ele não falava dessas palavras. Não, eu imagino no meio daqueles os piões, tudo de monóculo, bebendo um champanhe. Taça de vinho. Nossa, estou tão arranhado porque essa noite eu e a mulher fizemos amor. Fizemos um amorzinho diferente. Um amorzinho um pouco mais violento. Se é que me entende. Aí o outro tira o charuto da boca, dá uma coçada na ponta do bigode. Entendo. Quem não conhece sua mulher? Isso não é saudável, Cucaléo. Mas continua. Então ele começou. Ele fazia amor de uma forma violenta. Aí falava que a mulher dele era onça, né? Porque deixava ele daquele jeito. E ele era o resto de onça. Era só o que sobrava. A mulher dele só deixava aquilo lá. Só. O resto aproveitava tudo. Tá certo. Você comia até o caroço. Conheci também o Betoneira. Betoneira? O grande Betoneira. Ele que ficava fazendo a massa. Entendi. É, ele que fazia o cimento. Na verdade, não. O Betoneira, assim, para fazer uma questão introdutória, como nosso querido Gabriel fez, se fosse comparar ele com o mundo Pokémon, ele seria o Snorlax. Mas não porque dorme. Porque joga. Ele era uma pessoa assim, toda vez que ele ia almoçar, ele pegava, sabe aqueles pratos de marmita assim, de isopor, que tem quatro lugares pra marmita assim? Pra quatro marmitas. Isso, ele pegava três, aí no quarto, aqui assim, ele colocava salada. Pra engordar. Ele comia aquilo lá, e depois ele tinha um cantinho dele lá, que tinha três tijolos assim, em cima do outro assim, que ele sentava lá e... Fazia massagem. Fazia massa lá. E cagava lá. Por isso que ele era chamado de betoneiro. Ah, ele fazia outra massa. Fazia massa fecal. Muita isso. Massa fecal. É. Só que isso ele fazia rodando. Feito uma betoneira. Rodando. É. Às vezes até os caras confundiam e jogavam areia. Ele rodando. Sua betoneira. Olha pra mim, Cucalé. Com a bunda pintada de amarelo. Era um agregado graúdo. Fiquei sabendo que na empresa que você está atualmente, tem um rapaz que tem o apelido de Empresinha. Empresinha? Por quê? Porque ele é o empresário, o empreendedor. Ele deve ter começado a trabalhar por conta agora, a empresa dele não é grande. Então ele tem uma empresinha. Ah, sempre foi fácil. Também queria que fosse. Não é? Ele é um rapaz assim de... Moreno, né? Alto, lindo, sensual. Talvez a solução dos nossos problemas aqui. Com certeza, com certeza. Ele é Mas cara... ele tem um nível social? Tem. Vai pra obra discutir assuntos amorosos de monótonos. Desce o pau em quem merece. Isso aí. Aí, né? Ele, só que ele é um senhor moreno, assim, tal. Ele é grandão. Ele é preto. É, isso aí. Ele é aqueles caras assim, 2x4x8, assim, de comprimento, né? Aí todo mundo chama ele de empresinha, né? Falei, empresinha. Aí eu peguei o cara e falei assim, mas por que chama empresinha? Não sei o que fala, cara. Pequenas empresas, grandes negócios, né? Então também poderia chamar de negocião. É, aquele cara quando ele anda na praia dando dízimo assim, ele deixa três rastros no chão. E quem olha o rastro, acha que tá seguindo um elefante. Tá com a tromba. Dependendo do ângulo, sim. Então é isso. Pedreiros e sua criatividade para apelidos. Cara, obra é um negócio tão bom, tem tanto conhecimento para você na sua vida que eu queria escrever um livro, cara, sobre obras. Assim, eu até pensei no nome, já seria assim, ó, Peão. A obra da minha vida. Oh. Você tem alguma ideia de capa? Porque o Douglas aqui, além de professor de geografia, é design de capas. Eu queria pôr uma foto dele. Mas dele? Não sei se vai ser tão vendível. Eu acho melhor colocar do empresinha, né? Armado. Vai vender muito mais. Mas aí uma capa preta... Mas é uma capa dura. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol. Uma história rápida, professor. História rápida, porém pesada, que você sabe que eu não tenho papas na língua aqui, não. Aqui... O cara que seduz o pai dos outros. Não, eu não tenho freio aqui. Eu pergunto se é no cu ou na boca aqui. Eu pergunto. Sem preconceitos. E o Wesley só fica expondo. Lógico que vai ser na boca. Eu prefiro no cu. Mas tem coisas que é no cu e tem coisas que é na boca. O Wesley Zopper prefere no, na boca, porque ele não tem 30 minutos. Quem não entendeu a referência, o último podcast aí, coisas que eu não entendo, ouça lá, você vai saber se é no cu ou na boca que é melhor. Mas, eu trabalhava numa escola, onde você tinha uma aluna, no período da noite, e ela não era minha aluna, mas tem a fama, e isso era bizarro. Ela tinha fama de ser aluna? Não, ela era uma aluna e ela tinha uma fama. Ah, tá. Que era a de fazer boquetes. Ela é uma pessoa que prefere na boca. Atrás da escola, ela fazia boquetes atrás da escola. Mas, aí que tá a questão. Por R$1,99. Essa era a fama. E todo mundo sabia disso, porque ela carregava um saco de moeda de um centavo. Eu sempre achei que era mentira. Na verdade, é R$2, porra. Mas então essa era uma coisa bizarra que acontecia lá na escola. Ela tinha algum apelido além de R$1,99? Não, de boqueteira? Não. Não que eu saiba, ah, devia ter. Que a escola também é um ambiente cruel. Fuga da lua. Molha grão. Jacaré banguela. Coçadora de nuca. Chupisco. Não sei, mas isso era uma coisa bizarra. É bizarro. Que acontecia. E uma coisa bizarra que acontecia também, aí eu já conheci o cara. Que ia lá e pagava o pagava o R$2, porque isso era mentira, não podia ser R$1,99. Ninguém acha mais moeda de um centavo, mas não. É só uma pergunta, ela estuda ainda lá? Não, nem ela frequenta ainda lá? Mas ela dava troco em bala frigel. Não dava um centavo. De troco ela dava o cu, né? Na casa tem R$2 sobrando aqui. Tá bom, R$1,99 é chupado, mas quando eu tenho troco, vou te dar o cu. Tudo bem. Ou então ficava, né? Depois de 100 boquete, ela pagava de graça. Tinha uma cartelinha, né? Carimbava, tudo. Fidelidade. Dava cusparadas. Mas não. Outra escola, não, essa escola eu nem dou mais aula, faz tempo isso aí, já tem mais de 5 anos. Mas outro lugar que eu dava aula, quando eu tinha uma salinha ali, e na minha sala, na frente da minha sala tinha um banheiro. E as aulas começavam às 7 horas e sempre tinha um aluno que às 7h35 o cara ia cagar naquele banheiro. Ia mandar um chupisco. Não, o cara dava aquela chupisco cagada, mas parecia que foi feito na bitoneira, velho. Porque era aquela cagada, mano, que espirrava pra todo lado, bicho. Era aquela cagada que foi. Parece que ele cagou no ventilador e depois ligou o ventilador no vaso. O cara, ele viu o cara entrando, dava uns 10 segundos e ele ouvia. Não! Era a betoneira ligada. Cara, era de tudo. Dava 7h30, aquele filho da puta ia lá e soltava uma cagada. E aquela cagada que vazava e fedia, cara. Ficava o dia inteiro fedendo aquela cagada. O cu dele abria igual a boca do predador. É. Cara, e daí ele cagava toda vez, era por 7 horas da manhã, aquele final de 7h30 o cara ia lá, as aulas começavam às 7 horas. De todo o professor, dá 7h30, o fulano ele sai do nada na aula. Toma aqui, time. Cara, só sei que daí eu tive minha vingança com ele. Fui organizar uma excursão, não coloquei o nome dele, porque eu sabia que ele ia cagar no ônibus. Eu odeio pessoas que cagam em ônibus, então eu dei a minha vingança, dei a minha vingança. Você odeia pessoas que cagam no ônibus em si ou no banheiro do ônibus? Não, nos dois. Os dois. Ah, tá. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí cheiro... você pergunta, a excursão era 7 horas? Não, 9 da manhã. Não, mas o cara que caga, eu conheço pessoas que cagam, cara. Aquele cara que só tem aquela pessoa que só de trocar de ambiente já dá uma cagada. Pra, sei lá, mecanismo de proteção, sei lá. Cara, marcar território. É, vamos cagar esse ônibus. O cara não aguenta. Não, ele entra no ônibus, tá normal. Tá normal. Ele vê lá, temperatura ambiente. Ele, trocou de ambiente. Dá uma cagada. Ai, o predador. É até no teto do ônibus. Mas aí foi uma das bizarrices que aconteceu. Não, mas você fez de modo justo. Só não colocou só não coloquei. Você salvou a vida dos outros amigos. Exato, exato. É. Sacrifica um por 40. É, não, acho que vocês me perdoam, né? Uma boa troca. Ah, é. Deus te perdoa, né, a gente? Obrigado. É, história parecida com isso aí. Teve uma vez que o óbvio que eu trabalhava assim, o banheiro ele tava meio com defeito, né? Era fossa, assim, tava meio com defeito o banheiro. Mas qual era o defeito numa fossa? Não tinha descarga. Porque a fossa normalmente. A fossa tava cheia. Normalmente é um buraco. Tava cheia a fossa. Ah, aí, aí não foram esvaziar ela, aí começou a voltar bosta, aí já viu, né? Ah, sim. Aí, né? Aí precisava cagar. Né? Você? É, mais ou menos. Mais ou menos. Ah, porque eu já mijar também, tá? Então, e também vomitar. Quase que tava voltando bosta. E era o. E a gente, eu trabalhava num terreno afastado, assim, do lado tinha um terreno baldio, assim, né? Longe, assim. Aí você pensou, vou cagar no terreno baldio que é melhor do que na fossa. Fiz melhor. Melhor que tinha isso. Uma casinha ali, né? Tal, fui lá, peguei o jornal pro do braço e fui, né? Cheguei lá na casinha assim tal. Fiz o ato, né? Aí, em três partes, né? Parei e pensei, o que eu faço com isso? Ele tava como dormindo. De volta? Sei lá, eu faço uma escultura de novo. Se pá, esse Darth Vader que eu tentei moldar aqui não ficou tão legal. Estava durinho, né? Eu falei, ah, vou, já sei, né? Toda a minha astúcia, né? Peguei, embalei, fiz um pãozinho assim. Vou guardar pra mais tarde. Você sabe que pão não é feito assim, né? Não. Desculpa te decepcionar. Não existem seres mágicos que pegam pão. As fadas não fazem. Não, nem porcos. Nem porquinhos chamados Kalel. Aí eu fui, embalei e falei, o que eu faço com isso? Eu peguei ali assim por cima da cerca, assim, o terreno vazio. Eu falei, ah, vou fazer um pombo sem asa, né? Peguei e joguei por cima da... Mas é um pedreiro mesmo, né? Aí eu inventei o pombo sem asa, né? Muitas vezes pessoas usaram isso depois de mim, né? Ficou um cemitério de pombos. Mas tá bom. O rato que é boa, né? E o cara, isso daí, ele patenteou. Todos que usam essa técnica tem que pagar R$1,50 pro Kalel Garcia. O bom que isso é uma coisa assim que você, ao mesmo tempo que você quer que você se instrui, porque você pode ler o jornal. Não, sim, não é obrigado, sim, mas você pode ler o jornal. Inclusive, quando você arremessa, você vai ler a notícia até ele cair. É, temos um amigo também nosso que chama. Que, não ele, né? Ele tava contando uma história de que ele e o irmão dele uma vez foram passar um. Uma temporada aí numa obra longe, eles ficaram hospedados num hotel aí, né, tá? Ó, que chique. Só que ficou ele, o irmão dele e um ser chamado Ozola. Que amigo. Amigo, né? Ozola amigo. É sobrenome ou apelido? Não sei. Não dá pra saber, chega uma hora que... Indefinido. É tipo a viagem de Chihiro, tá ligado? Uma hora que as pessoas perdem seu nome e não dá mais pra você saber qual é o nome da pessoa. A única coisa que eu sei dele é que ele era peludo. Tá. Mas... Tipo o quê? Tipo capivara? Não fale de mamãe. Tipo o Tony Ramos. Ah, então peraí, Ozola é uma raça de urso. É, isso aí. Não, mas é uma raça de urso, então por isso que acho que dá apelido. Ó, oh, Wikipedia. É. O velho pede. Lixipédia. Aí estavam eles lá no local e tal, e foram dormir, né? Só que era um hotel baratinho assim, então era uma cama só pros três, né? Mas solteiro. É. Só que depois que eles foram ficar sabendo que esse Ozola, ele era viado. Ah, não. Né? Era gay. É, isso aí. Ele fazia amor com o bumbum. Aí eles foram lá e tal, aí de noite, né? Frio, né? Com aquele abraço assim, não sei o que e tal. Aí assim, o Ozola virou de costa pra um, ficou de frente pro outro. Aí isso que ele ficou de costa, foi lá, ele falou assim, ah, não sei o que, tava lá, bem peludo, fazia coisa que vai comer. Aí, né, ele foi, tá. Simples assim. Comi. Tava lá. Aí depois que o cara foi saber que ele era viado. Comi. Não, veja o motivo. Ah, ele virou a bunda pro meu lado, peludinho, faz cosquinha, comi. A dieta dele é baseada em ursinhos de pelúcia. E Tony Ramos. É. Ah, mas aí, comeram ozola, então. Isso, aí comeram ozola, tá? Aí ele comeram ozola. Fez o ato, o irmão, né, do seu amigo. É, fez o ato, não sei o quê. Aí ele pegou, já fez o ato, pegou, virou do lado e dormiu, né? Ele falou que durante a noite, né, o irmão dele ainda tava ali, tava ele e o Ozola. Mas durou quanto? Tava o irmão, o Ozola, o irmão dele. 13 ali. Dias essa noite? Ele, durante a noite, ele escutou uns barulhos durante a noite, né? Aí ele sabia o que podia estar acontecendo e não falou nada. No outro dia ele chegou pro irmão dele e falou, e aí? Comeu o Ozola. E o Ozola? Ele falou, senhora, eu vou comer viado, que não sei o quê, eu sou macho, rapaz, não sei o quê. Ele pegou e virou assim, ó, se você não comeu, você deu. Porque eu escutei o barulho. Tinha algo, né? Tinha um barulho mais ou menos assim. Escavação de poço. Eu sei que esse barulho. Do bulão ali. Daí ele falou, eu conheço o barulho porque eu tinha acabado de comer o ozola. Você falou a mesma coisa com a empresinha. Não, mas isso foi bizarro. O que é isso, cara? Esse daqui, ô. Por que família? Não, do nada comeu um ozola, cara. Não. Boreou o ozola. Foi do nada. Deu uma boreada no ozola. Peraí, não foi do nada, não. Boreou o ozola. Fez uma cosquinha com a bunda peluda. Isso é muito provocativo. Boreou o ozola, meu. Deu uma chateada no ozola. Deu uma subacada. Nossa, coitado do Ozola, meu. Eu tô chateado. Os caras estavam dormindo pelado numa coisa de solteiro. Três. Uma coisa que eu aprendi em obra também pra vida foi o termo subacar. Não durma pelado com Ozola. Subacar? Subacar. Ah, sim, porque o cara sobe o cimento e sobe o car também. O subacar que eu conheço. Depois dessa, pra só de olhou pra terra com um colega de desprezo. O subacá que eu conheço é quando, por exemplo, eu tenho um colega de Minas que ele fala, quando você tá jogando algum joguinho, ele fala, não, subaca manete não. O subaca manete? Não, subaca manete, sim, porque o cara fica apertando, afundando os botões do controle. Ele chama o controle de malete e o ato de afundar os botões de subacá. Então ele fala, não, subaca malete. Então subacá é um termo para quando você vai usar erroneamente alguma coisa. É um verbo coringa. Você pode colocar ele em qualquer exatamente. Frase que ele faz sentido. Entendeu? Se eu fizer uma comida errada, eu subaquei o almoço. Exatamente isso. É o verbo coringa, exatamente. Eles foram lá e subacaram o ozola, entendeu? Ou então se subacou o arroz. Subacou a manete. Você foi lá e subacou a manete. Nossa. Cara, mas... Borear o ozola. Ah, eu tô chateado. Quando eu encontrar ele na rua. Nossa, cara. Não faz sentido. Tudo bem que o ozola é gay, mas, pô. Mas tem jeito de pedir as coisas. O cara vai se aproveitar do ozola dormindo. E o ozola, na sua condição de oprimido, quer ser um opressor. Foi lá e subacou o irmão do cara de vingança, meu. É, dizem que o ozola não é nem ativo nem passivo, ele é participativo. O que falta, ele entra. Tá faltando entrar no Thor. Assim como o subacar é um verbo coringa, o ozola tem um coringa. É um cara coringa. Uma coisa que me deixou pensativo na vida. Porque existe uma lenda, um mito, que bem na verdade, que é bem próximo da verdade, que a minha profissão, que a minha função de educador, ganha pouco. Não, você acha que é errado esse... Não, é unanimidade. Né? Não, você falou que beira a verdade. Não, beira a verdade, porque a gente ganha pouco, mas também a gente não é miserável. Ah, tá. Só que daí, esse dia eu tava dando aula. A gente não tem que comer cu de Deus, não. É, mas depende do... Eu não estupro o ozola, não, cara. Depende da escala. Que escala que é até miserável? O que é miserável? Não, A questão é... R$1 por dia. É. Isso é miserável. Miserável é fazer boquete atrás da escola por 99. Exato. Eu fazia isso por prazer, não era pelo dinheiro. Ah, tá. Um pedinte. Um pedinte é miserável? Um pedinte. Então a minha profissão é de miserável. A questão é... Esses dias eu dei minha aula, tudo, expliquei... Sentei na minha mesa pra fazer minhas funções burocráticas lá. De repente um aluno me chama assim, vem de lado, chegou, professor. Professor, estive pensando aqui. Isso já é bizarro. É bizarro um aluno falar que esteve pensando. Um adolescente pensando. Eu falei, vai lá no banheiro lavar a mão, filha da puta. Não. Ele falou, por que você não trabalha? Por que você não tenta trabalhar no São Vicente? Não que não seja bom. Não que não seja bom. Manda currículo, manda currículo. Eles aceitam idosos agora. Tem treinamento para quem não, pra quem não sabe, São Vicente é um supermercado aqui americano. Sim. Não, de 0,19. É, uma rede daqui na região, uma rede grande de supermercado. Treinamento para abrir sacolinha. Ele falou, por que você não tenta um emprego lá no São Vicente? É, às vezes você começa a ganhar mais. E tipo... Puta, mas é um aluno preocupado. Não, não. O que mais... O que mais me dói? O que mais me dói é que ele... Tipo... Se ele chegasse falando da zoeira, eu ia curtir. Que seria engraçado. Eu ia falar, puta, que zoeira louca. Mas não, ele falou na seriedade. Lágrima nos olhos. Ele falou, porque você deve ganhar o quanto aqui na escola? Uns R$150 por mês? Mas ainda é professor. Quem dera, né? Quem dera. Quem dera ganhar 3 vezes mais do que eu ganho. Não, mas... Ele chegou pra falar com ele e falou assim, professor, estive pensando e na mão ele tinha um livro preto de capa dura. E chamava Osolinho. Pequenas empresas grandes. Cara, e daí foi bizarro isso. Porque tô... Não, tá na sociedade que a gente ganha pouco, a gente realmente ganha pouco, mas pô, não, eu não preciso voltar a trabalhar no supermercado, já trabalhei no supermercado. Aí eu acho engraçado, pô, trágico, tragicômico. Aí eu ele falei, tava preocupado comigo, querendo então, aí é que pode ser que não estivesse preocupado com você. Pode ser que ele tentou entrar na sua mente pra você parar de ser professor, que ele não gosta de geografia. Pode ser, não gosta de mim então. Ou não gosta de você. Pode ser. Ele não sabe nem uma capital. É, muito menos a de Moraes. Teve uma obra nossa que era num lugar meio afastado, então não tinha energia, né? Ou seja, você tinha que pedir com uma certa antecedência. E ele foi falando pro encarregado da obra, falou, ó, põe energia lá na obra, põe energia na obra, põe energia. Chegou na hora e começou a obra e não tinha energia. Ele falou assim, pô, não põe energia, vou ter que alugar um gerador a gasolina. Alugou um gerador a gasolina. E nisso foi, um mês rodando com o gerador a gasolina, né? Aí o cara chegou lá e falou assim, viu, tá aqui a nota da gasolina pra você pagar do mês. Então o cara, porra, 600 conto de gasolina? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm esse gerador ligado o dia inteiro? Vocês têm que usar máquina o dia inteiro? O cara falou assim, máquina não tem, mas onde que o baiano vai carregar o celular? O cara, filho da puta, só porque o cara não ligou a força, ele largou o gerador ligado o dia inteiro. Só pro nego carregar o celular e o cara gastar. Um fato inusitado foi quando eu... Espere! É chegada a hora, é chegado o momento da pergunta polêmica! Não! Aquele momento onde o visitante olha nos fundos dos nossos olhos ou do nosso olho e faz pra gente aquela pergunta que dá o nó da garganta para responder. Aquele momento que todo ouvinte espera pra saber as verdades mais profundas e obscuras da nossa alma e da nossa vida. É chegado o seu momento de brilhar. Kalel, filho de Ozola. E da capivara, mãe. E da capivara. Diga, qual é a pergunta polêmica? Olha, cara, aproveitando o tema do programa, né? Aconteceu uma coisa comigo que eu gostaria de saber se vocês também já passaram pela mesma situação. Gostaria de saber, assim, se no trabalho de vocês, assim, né? Cada um trabalha em um ramo diferente. Se vocês já sofreram assédio no trabalho. Botou empresinha. Polêmico. Aconteceu um fato comigo. Eu trabalhava numa obra, um pouco afastada da obra. E tinha um no meio do canavial. Tinha um encarregado, vamos nomeá-lo aqui, de Juraci. Mas deu a impressão que o nome dele é. Vamos nomeá-lo ele de Juraci Souza Pinto. Mas não, é que dá pra apelidá-lo de Juju. Ah, tá. Então, né, ele era um cara meio baiano, assim, né, meio falava manso, né. Aí ele, meio estranho comigo, ele só entrava na sala quando tava sozinho. Ele procurava sempre a minha mesa pra conversar comigo. Não sei o quê. Começou. O cara que gostava de você como um bom profissional. É, certeza, você é uma pessoa que ouve bem, fala bem. Começou a me chamar para ir para lugares. Sim, mas entendeu? Você. Happy hour. Tomou um drink. Ele tinha uma unha do dedinho dele, era mais comprida, que ele pintava. Ele vinha mostrar todo dia as coisas que ele pintava pra mim. Ah, sim. Não, mas pra higiene. Ele coçava alguma coisa com aquele dedo. E eu passei por um momento ali, ele foi um negócio ali, eu fiquei... Mas o que que ele falou? Fala literalmente, como que ele falou? Vamos fazer um negócio em você ali, que não sei o que. Ele não falou negócio. É, ele não fala diretamente que queria... Vamos brincar de Ozó. É, queria fazer um homenagem só ele, né? Ah, homenagem só eu e ele. Queria fazer um bate-coxa. Ah, sim. Cortar o rocambole ali, entendeu? Fazer um cavar um tubulão. É. Daí você foi. Não fui. Não fui. Não fui, não fui. É certeza. Mas vocês estão juntos até hoje. Ah, cara, tem aquele ditado, né? Que diz onde você ganha o pão, você come a carne, né? Então. É, sim. Não se pode. Tem que saber. Ou não se caga onde se come. Tem que saber separar as coisas. Não, né? Se pode falar que dessa água não beberei, porque a caminhada é longa, né? Não se come a carne, mas se cai com o brócolis. Então tá liberado pra você. É, mas ninguém tava falando de carne, tava falando de cenoura, pepino. Boreada. É, boreada. Você assenta a estaca. É isso. Bate o pino, é isso aí. Wesley Zop. Você que por muito tempo foi conhecido como putão da informática. Fábio Porchat, putão da informática. Eu não sei se o Wesley Zop já sofreu assédio ou se ele provocou assédio. Mas tá aí a pergunta. Não, já foi uma vez, tem um cliente que eu atendia, que ele é homossexual. Não, e ele mora num prédio onde existe uma triagem na portaria. O que você tem que falar? Que você foi lá prestar serviço e tal. Tá. Tira as medidas. Tira medidas. Um palmo e polegado. Não, com raio de ano. Em milímetro. Não, e daí eu cheguei lá na portaria. Deu o portão e falou assim: qual que você vai atender? Eu falei: vou atender o. Como que eu vou dar o nome dele? Deu. Pedrinho. Vou atender o Pedrinho. Juju? Tá? É. Daí ele falou assim: já ficou com um olhar estranho. Você vai atender o Pedrinho, o que você vai fazer lá? Eu sou o técnico, chama a minha roupa. O cara já bateu no olho. É segredo. O cara olhando pra você bater no olho. Não, o que você vai fazer lá? Fala pra mim. Me conta com detalhes. Fala pra mim. Que roupa você tá aqui? Como é que você tá? Fala pra mim. Mas agora repete sussurrando. Você está usando a cueca de elefantinho? Fala, sussurra meu nome. Ceará. Fala Ceará pra mim. Não, daí... Fala que vai na casa do caralho. Fala se eu fazer a cobra chorar. Aí eu falei, eu vim arrumar o computador dele. Ele, sim, claro. Arrumar o computador. Né? Tipo, ele, obviamente ele estava duvidando que eu fui arrumar o computador. Mas eu não entendi o porquê. É. Daí eu entrei. Fui lá, falei, mas que porteiro louco. Essa cara de menino passivo. É. Daí, lascivo. O cara atende a porta de cueca. Ele, você que veio arrumar o computador? Eu falei, sim. Né? Felizmente. Ele, entra aí. Depois, se você quiser, você pode ficar pra festinha. Né? Daí, aí eu entendi o porteiro. Eu falei, mas tem brigadeiro. Não, eu cheguei, eu olhei o micro assim e falei, putz, isso daqui eu vou ter que levar a marca. não posso. Não vai dar pra fazer aqui. Não vai dar pra mim fazer aquele, mas você nem ligou. Tô... Não, mas é limpar o histórico só. Mas aqui não dá pra fazer, porque o histórico é longo, né? Não, tem que levar. Daí eu saí com... Aqui é assim, mas eu pedi assistência pra instalar o computador. Mas vou ter que... Não, ah, quebrou, eu jogo da escada abaixo, é que ele quebrou agora, né? Não, daí eu saí com o computador, entreguei pro porteiro o cartão da empresa onde eu trabalhava. Ah, falei, qualquer coisa você liga lá e ah, claro, vou ligar sim. Vou ligar sim. Aí... Fala pra mim o que vocês fala, fala. Tá sussurrando. Consertar o computador e as horas de vídeo. Então é essa vez. Você pôs o cabo USB? Fala pra mim. Você fala, dá, você enfiou. Mas ele entrou com segurança. Download de vídeo do 4Main. Pra quem não sabe, né, os meninos novos aí dos Peraltos, né, 4Main não é um canal para homens, tá? Não sei se você já assistiu. Mas 4Main em inglês é para homens. Assiste. Eu vou assistir porque você é mentira. Depois você me conta. Não, mas uma vez eu tava sozinho no escritório e chegou um arquiteto, assim, digamos, um tanto quanto experiente. Talvez uma velha. Na idade da loba. Mas já ascendente. Na idade da capivara, que é mãe do porquinho, você tem 90 anos. A tigresa. É sexo, né? Sexagenário. É. Então, e começou lá... Eu precisava falar com o fulano de tal. Ah, não tá. Ah, mas você tá sozinho aqui? Mas você trabalha sozinho? Você fica o dia inteiro sozinho aqui? Mas não chega a gente toda hora aqui? Ah, não sei o quê. Ah, fala, daí você falou, não, não, dá pra comer uma velha tranquilo aqui. Nossa, dá pra mandar ver uma velha aqui que ninguém chega, né? Qualquer e coisa, ela te assediou. Qualquer coisa, se chegar alguém, esconde mais das tetas. Tirou o sutiã. Ai, que chão frio. É, taco. Não, mas pediu um café, tomou uma água. Ficou lá enrolando, enrolando. E depois foi embora. Epa, já vi que vai rolar sexo. Esse moleque broxa, vai embora. Tá louco? Parece ter uma bola só. Ela estava te macerando. Bora tentar aqui. Mas foi light, foi light. Enquanto a mim, nunca recebi assédio. Wesley Zop. Sim. Pra finalizar aí a história, terminamos aí com essa pergunta polêmica, que deu mais um episódio aí sobre assédio. Esse episódio foi uma terapia aí. Que sem querer você me cortou, né? Foi bem na vez que eu tava falando. É, de vez em quando isso acontece. Acontece na minha vez. Eu sempre dirigi os veículos das empresas onde eu trabalhei. E na vida, eu já caí 10 vezes de moto e bati 4 vezes o carro. Sim. Sendo que dessas... Bom, pra quem viveu já 100 anos... Sim. Não, tá bom. Sendo não, que tá no número... Bom, 10 tá vezes de moto conta bicicleta, cavalo... Não, tudo que... 4 vezes de carro conta charrete, aquelas carruagens... Carro de boi... É. Não, ó, dessas 4 vezes de moto... Não, dessas 4 vezes de carro, 3 vezes e 2 vezes da moto foi na mesma semana desse lugar onde eu trabalhava. Ah, tá. Então, você não tava querendo trabalhar mais lá, né? Parecia que não. Porque foi uma por dia. Já sim. E na sexta foi 1º de abril. Então na segunda-feira eu caí de moto. Na terça-feira bati o carro. Na quarta-feira bati o carro. Na quinta-feira caí de moto de novo. Já tinha, era piada do lugar, né? Fala, vamos ver o que coisa vai bater hoje. Olha o dobrão aí, olha o dobrão. Não, lembrando, sempre como vítima. Sim. Claro, claro. Vamos lembrar isso daí. Foi presa nunca errado. Não, não, não, não era eu errado. Daí, na sexta, 1º de abril, eu cheguei na empresa. Daí o cara falou assim, aí, bateu o carro hoje já, né? Ainda eu falei, não, ainda não. Mas não vamos perder a esperança. Vamos cantar vantagem antes da hora. Fui contar, fui atender o primeiro cliente e voltei. Voltei com meio carro. Porque no cliente era uma fazenda, aqui perto de Americana, que é ali em Nova Odessa, no caso. E um trator foi manobrar em cima do carro. Nossa! Ele passou em cima do pedaço do carro. Qual é a... Deixa eu fazer a rotatória nesse carro. Qual a probabilidade de acontecer isso daí? Então, mas o carro bateu, não danificou o motor. Então eu consegui ir com ele ainda, né? Consegui andar. Passou atrás do carro. Não, bateu uma. Você só tava com meio carro. Eu fui andando com meio carro. Na hora que eu cheguei, e o cara, e aí? Já bateu? Eu falei, bati num trator. Ela falou, ah. Primeiro de abril. First April. Esse cara, mano. First April, pessoal. Não, todo mundo primeiro. Eu falei, não, sério, eu bati num trator. Eu falei, mas é impossível bater num trator. O trator é muito lento. Como que você ia bater num trator? Dá tempo de desviar. Falei, não, eu tava parado, o trator veio em cima de mim, não vi, viu e passou por cima do carro. Não é possível, daí foram ver. Metade do carro amassada, né? E ficou daí como a foto do carro, eles tiraram foto, colocaram num painel nosso lá, que precisa ter cuidado mais da direção pra não ser igual o Wesley, que bate até em trator parado. Só que era eu que tava parado. É, você nunca erra, né? Você é o bolsão. Não é que eu nunca erra, nesses casos. Você é o melhorzão. É o juiz das batidas. Não é isso que eu tô falando. Puta, cheiro de bosta! Muito bem, é chegado ao fim desse episódio sobre bizarrices do trabalho. E a maior bizarrice de todas é que no meio de tanto trabalho de obras, empreendimentos da informática e projetos educacionais de talento, a gente encontra tempo para gravar esse podcast. Isso é a maior bizarrice. As pessoas do trabalho acham bizarro esse podcast, viu? Tem alguns colegas que ontem, tive um aluninho que ouviu, ele falou, ah, vocês começaram falando que ia falar de um assunto, no fim vocês não falaram de nada daquele assunto. Eu falei, pode ser. A vida ser. Tem dessas coisas, dos espertos. O cara escuta, quer fazer uma dissertação sobre o assunto. Cara, eu falei, pode ser acontecido, mas o pior é que na nossa cabeça a gente acha que falou tudo sobre aquele assunto e desenvolveu bem. Então... E o que importa é isso, porque o podcast é meu e não seu. Exato. Falei, faz o seu e quando você fizer o seu podcast, você enfia ele no seu cu. Nada como falar bem com as pessoas. É, acho que é por isso que as pessoas gostam. É um acaloramento que a gente faz. Tudo isso ele falando com um aluno da sexta série. Queria agradecer aí a participação dele, o Pig Maria Gadu, ele que tenta ser um clone bem mal feito de Gabriel Asmar, mas tá aí, né? O que importa é ter saúde. Um clone mais gordo, né? Obrigado pela participação e diga suas últimas palavras aí, ô Zola, digo Kalel, Kukalel Garcia. Eu que agradeço aí por vocês deixarem participar aí e falar um pouco de besteira com vocês. Ô, besteira? Como assim? Isso não é um tema de uma dissertação? Não é o TCC? Eu tava usando para o meu TCC, não é, não? Gabriel Asmar. Eu. Você aí. Diga seu tchau. E diga também para as pessoas que querem mandar e-mail aqui xingando ou falando o quanto esse podcast ajuda na vida das pessoas. Para que e-mail elas devem mandar? Pode falar, Gabriel. Solta o verbo aí. Solta o verbo. Subacar. Mas, para você que quer subacar um e-mail, envie um e-mail para o endereço autocríticas@chorume.com.br. Pode repetir? Com certeza. autocríticas@chorume.com.br. Mais uma pergunta, é alto com L ou alto com U? Eu tô tentando mandar com L e não envia. Alto com U. Ah. Alto com U de Uzola. O que era com H? Eu queria deixar meu tchau aqui. Tchau. Sabe as palavras. E, pra finalizar, ele, Wesley Zop. o Buzo, empreendedor da informática do interior aí. Buzo? O Buzo. Obrigado. Diga seu tchau aí pra galera, suas últimas palavras, as suas palavras de honra. E, além disso, diga como as pessoas podem nos encontrar no Facebook e no Twitter. No Twitter é o @ Nectar do Lixo e no Facebook é o facebook.com/lixodolixo. Tchau, pessoal! Então é isso, muito obrigado por terem ouvido até o final, terem aprendido muito sobre obras, informática e educação. Curtam esse podcast, compartilhem com seus amigos, acesse lá o Facebook, nos mande e-mail e lembre-se, não subaque a manete. Até a próxima, tchau! Yeah.